Beleza, pessoal, esse baixo agora que a gente tá escutando tá vindo da Alemanha nesse exato momento aí. É esse baixista aí, Bernd Kohl, das antigas lá de Colônia, tocou em várias bandas pop lá da Alemanha. Gente boníssima. Foi Gabriel, aí, professor Gabriel, é isso aí. Agora a gente vai ter mais uma participação do Mikael de São Félix. Pessoal, a gente vai fazer aqui uma transição aqui. O Solon foi ali buscar a flauta. A gente está com o microfone aberto aqui. As poetas que quiserem dar essa moral de recitar aqui também, seria muito, muito maravilhoso. Fiquem à vontade. A gente vai dar uma pausa de 5 minutos aqui só para trocar o computador aqui para novas amostras. Aí, pessoal, queria... Alô? Tá saindo. Só um minuto aí. Na guitarra aqui a gente tinha o... Na guitarra a gente tinha aqui o Mikael. Queria salva de palmas aí pro Mikael de São Félix aí. Valeu. Aí aqui a Maíne de Jesus na... Maíne Jesus. Maíne Jesus, Santo Amaro aqui, ó. Morando em Portugal, deu essa moral pra gente aqui. O Léo, Feira de Santana, né? Léo brasileiro, Feira de Santana aí. É isso aí. Aí aqui, ó, a Esté, Espanto, aqui tá estreando aqui. Primeiro show aqui, né? Tá controlando os samples. É isso aí. A gente vai dar uma pausa de 10 minutos. Solon tá trazendo a flauta, né? E aí, quem quiser também, o microfone tá aberto pro evento aqui. O Cleison tá aí. Cleison, se quiser falar um pouco aí, Cleison. Aí, Cleison. Cleison. Se quiser falar um pouco aí do evento, fica à vontade. A gente vai trocar de computador aqui. Hey, hey, hey, hey. So, can you hear the bass from Germany? Can you hear the bass from Germany? Say hello, hello, hello. Say hello, hello, hello. Can I hear the panderos? I see you sitting on the riverside. Hey, hey. Yeah, yeah, yeah, yeah. Hey, hey, hey, hey. Hey, hey, hey, hey. Can I see the pandero play? Can I see the pandero play? Hey, hey, hey, hey. Play for me the pandero.